Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Lumelino Silva, o Caruso Português. Do céu. 18 temas agora disponíveis em CD num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português, já à venda. Caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. É o seu programa que vai para o ar aqui na Antena Web, sempre às quartas-feiras, a partir das 21h, e às quintas-feiras, a partir das 20h30. Eu sou Carlos Bonaparte e vou estar consigo nos próximos 60 minutos para lhe trazer música e algumas curiosidades. Hoje, geralmente, não vão haver curiosidades, enfim, mas vamos trazer música nesta emissão. Vou andar demais à volta da música hoje. Não há muito para dizer. Estamos a chegar ao início do verão, a caminhar para lá. E bom, hoje estou mais virado para a música. Então vou-me centrar mais nela e vou deixar que viaje também com música. Porque ela também serve para isso mesmo, para viajarmos, para... sobretudo dentro de nós, fazemos umas quantas viagens o mais agradáveis possível. É isso que eu desejo, é isso que eu espero proporcionar-lhe nestas emissões do Outra Margem. Vamos abrir a emissão de hoje com Lady Lady, de Joe Esposito. Vamos ainda ficar com Super Trooper, dos ABBA. Vamos ficar também com Heal the World, de Michael Jackson. E vamos encerrar esta semana, vamos começar com 4 músicas e vamos encerrar também com a música de Paulo de Carvalho e Tosé Brito, Olá Tu Por Aqui. São as 4 músicas que vão abrir esta emissão do programa Outra Margem, que eu tenho muito orgulho em apresentar. Espero que esteja bem, que esteja tranquilo ou tranquila, que o seu dia de trabalho tenha sido o mais harmonioso possível e, da minha parte, eu vou proporcionar da melhor forma que souber nos próximos 60 minutos muito boa música e também boa disposição. Venha a música, seja bem-vindo a esta viagem. Can come undone.

todas as formas, também só são três. Venha viajar connosco no tempo, nesta emissão de outra margem. Primeiro com os Beatles e Hey Jude, depois com o tema We Are The World e, por fim, a música é de Eros Ramazzotti. Hoje também não há pedidos aqui na Antena Web, não há pedidos para este programa, mas pode fazê-lo, por exemplo, para o programa de amanhã ou para qualquer uma das edições de outra margem. Basta escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe-nos o seu nome, deixe também a sua dedicatória, nome do artista e música que quer ouvir, e depois nós tratamos do resto. Já sabe, geral.radioantenaweb@gmail.com. Quero deixar um agradecimento especial a todos aqueles que nos vão sintonizando e que vão escolhendo a Antena Web para lhes fazer então companhia nas mais diversas alturas do dia. Vamos então ficar com estes três temas: Hey Jude dos Beatles, ainda We Are The World e também a música S de Eros Ramazzotti. Espero que a sua noite esteja a ser tranquila. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain,

Antena Web, um caso sério na radiofonia.

música. Bom, caro ouvinte, estamos a chegar ao final da nossa emissão. Hoje decidi trazer mais música e menos conversa. Isto sabe como é que é, não é? Isto, os dias são para todos. Há dias em que nós temos mais para ouvir a voz do, enfim, de quem nos fala, do que a música que ele nos oferece. Há dias em que estamos mais dispostos a ouvir a música que nos oferece do que a voz que nos fala. Pois às vezes também deste lado é o contrário. Às vezes deste lado também nós estamos com mais vontade ou menos vontade de falar. Há mais ou menos para dizer. Mas de todas formas, enfim, cá estou eu e com todo o gosto, caro ouvinte, cada vez mais é um prazer imenso estar deste lado. Quero aproveitar para mandar uma saudação especial para todos aqueles ouvintes que não estão em Portugal e que nos sintonizam. E felizmente, já não me refiro só aos portugueses, ou pelo menos assim parece. Temos tido vários ouvintes da Roménia e uma inclusive escreveu-nos da passada semana, romena. Portanto, há bastantes pessoas que nos vão sintonizando porque vão percebendo algo de português, com certeza, e também porque vão gostando das músicas que aqui vamos passando. A todos vocês, um muito, muito, muito obrigado. São essencialmente vocês que fazem a Rádio Antena Web. Vamos finalizar esta emissão de hoje, emissão número 19 para o dia 21 de Abril de 2010. Vamos finalizar com Vida Malvada, de Tony de Matos, Kati Kovacs, A Festo Es Akek Svek e ainda a música Goodbye My Love, Goodbye, de Demis Russos. Não foi por acaso que escolhi esta outra música, Goodbye, porque é de facto o adeus. My Love, Goodbye. Meus amores, meus caríssimos ouvintes, adeus, digamos assim, até amanhã. Eu vou voltar amanhã para mais uma hora e meia de outra margem. Vou também trazer mais meia hora de meia rotação. Enfim, vai ser um dia preenchido, um dia em que eu espero estar com outras energias. É o cansaço, sinceramente é o cansaço. Acho que é mais até este tempo, este abafado verão, aliás, esta abafada primavera, que vai também desgastando um bocadinho, nem tanto a mente. Eu mentalmente estou fresco, nem mal faço, caro ouvinte. Mas isto fisicamente, sabe aqueles dias em que dá vontade de dormir a tarde inteira? E isto não é tarde, isto já é noite, são praticamente 10 da noite, mas já viu? Há uma vontade enorme, mas isto para quem não dorme tarde, depois também não dorme à noite e não dorme o dia inteiro. Foi mais ou menos o caso de hoje. Portanto, pronto, peço-lhe sinceramente imensas desculpas, porque a emissão de hoje foi indubitavelmente mais vazia, mas não quer dizer que eu tenha estado aqui com menos ânimo consigo, caro ouvinte. De forma alguma, foi um prazer, mas um prazer imenso estar deste lado. O ouvinte é fantástico, simplesmente fantástico. Vamos então fechar com Tony de Matos, Vida Malvada, Kati Kovacs, A Festo Es Akek Svek e Demis Russos com Goodbye, My Love, Goodbye. Tenham uma boa noite. Já sabe que à meia-noite há mais uma emissão de Homem Universal. Da minha parte é tudo. Estou de volta amanhã. Um grande abraço. Tenham uma ótima noite. Um bom dia de trabalho amanhã. E até à próxima.